ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na sua parceira da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com grandes entrevistas, sempre recebendo as pessoas que são destaques aqui na região. Na semana passada, nessa última parte do programa, onde a gente recebe os grandes talentos, né? Eu recebi aqui o Saulinho e hoje é dia de receber mais um grande talento da cidade de Guaxupé. JP Soares está por aqui para a gente bater um papo. Como é que vai, João? Seja bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo, né? Faz tempo, hein, meu amigo? Mas não conte quanto tempo faz. Vai ficar ruim pros dois, né? Mas é uma honra estar aqui, você abrindo as portas aí pros talentos regionais, né? E através da rádio, que é um meio de comunicação muito bom pra gente aí. Rapaz, o prazer é todo meu, viu? A gente hoje tá, como eu disse na semana passada e venho dizendo sempre, a gente tá hoje... O mercado musical está muito restrito ao meio sertanejo, né? Isso. Então, quando aparece alguém assim diferente do pop ou do samba, eu faço questão de trazer, porque não tem espaço mesmo, né, João Paulo? Você também sente isso? Perdeu um pouco, mas eu acho que a essência da música a gente tem que ter. É igual eu estava comentando com você aqui em off, até eu senti um pouco a carência do pagode, assim, e eu resolvi arriscar. Montei um projeto, Pagode Flashback, dos anos 90. Putz, foi lisonjoso pra mim, foi muito bom. Consegui tirar muitos casais de casa que não saía mais. Mas assim também, Antônio Cláudio, a gente tem que encarar a música, igual eu falo com o Saulinho aqui, que vai me acompanhar aqui um pouco. A gente tem que encarar a música com o coração, né? Fazer as coisas bem, fazer bonita, montar uma banda legal. E graças a Deus eu consegui. Eu já vou pra minha 7ª edição, dia 9 de outubro agora. E... vamos seguir em frente. Você acha que o samba, o pagode, se tornou meio que uma música marginal? Cara, marginal... Ela deixou de ser o que era alguns anos atrás, era música de elite, né? Praticamente nos anos lá atrás era música Eu acho que virou muito comercial. Até assim o sertanejo, não sei se você concorda, sim. Virou um comercial. É muito fixa um refrão. Eu acho que são um pouco história, né? É. Se você pegar antigamente, acho que as músicas tinham mais história, era mais... É por isso que o pagode saiu um pouquinho de cena, então? Eu acho que sim. Eu acho que o meu sertanejo veio forte, né? Ele montou um cerco, assim, que foi, acho que comentei com você isso, né, compadre? O Solinho tá aqui, né, Solinho? Vai participar do bate-papo também. Já tá por aqui mesmo? Tudo bem, Solinho? Tudo jóia. Mas sei o que, tudo é música, né, Antônio Cláudio? Porque a gente tem aquela fase do pagode, do samba lá, dos anos 60, dos anos 70, né? Que veio aquela galera bacana. Dos anos 90 até 2006, 2007, aí, era muito pesado. Nos anos 80 a gente teve uma quedinha, o pessoal sumiu um pouquinho de cena, porque o rock apareceu e nos anos 90 voltou com muita força. Voltou forte. Raça voltou negra, forte. Molejo, né? E sabe o que é? E a gente sempre comenta, a gente músico, se a gente comenta, o pagode é a informação musical. Era muito difícil, você entendeu? Eu falo na parte harmônica, então é uma coisa bem difícil. Você tinha que saber tocar mesmo. Você entendeu? De onde surgiu essa paixão pelo samba e pagode pra você, João? Família, né? A gente já, acho que já nasce. Avós, tios. Mas sempre de Guaxupé, vocês vieram de outra cidade? Meu tio é o Santo Cativo Estrela, minha mãe faz parte lá. Meu pai, um grande sambista, Nenê. Beijo, pai. Então já é de casa, né? Já. Você é obrigado, né? Sempre ouviu o samba. Música sertaneja não entrava lá. Não, nunca fui de. Mas assim, eu gosto do sertanejo, sim, eu gosto. O sertanejo verdadeiro, sim, eu gosto. Acho que todo mundo gosta, o raiz. No entanto, que até hoje toca. É aquilo que eu te falei. São músicas que você ouviu, você ouve e vai continuar ouvindo. Não é aquela coisa momentânea, né? Você vai sempre ter um segmento aí por isso. Mas, ô João, quanto com você entrou na música pra valer? Já aqui tinha família aí, né? O compadre tá do meu lado aqui, ele que me tirou, foi. Chegou em casa, ó, preciso de um... Você toca cavaco, tal dia. Eu falei, pera aí, eu não tô... Foi graças a ele, a culpa é dele. Mas você já tocava cavaco em casa? Não, tocava pra mim, tocava pra mim, sim. Aí ele foi um dia lá em casa, lá, não, vamos tocar. Saulinho, graças a Deus, é um irmão que eu tenho, meu compadre, né? e me tirou de casa e pôs eu na música. Então, mas aí como é que foi essa primeira experiência? Era tocando pro Solinho? Era uma banda? Foi um sonho a mais, né, compadre? Foi um sonho a mais. Comecei com um sonho a mais, tivemos do sonho a mais, foi acho que de 99 até 2003, 2004, aí teve um desmanche. Aí manteve a base, que foi o Rara Beleza. Sim. Também foi sucesso. E por último, agora o Sambuai. Que foi até 2013, por aí. Então foi três. Rara Beleza foi o que vocês mais fizeram show? Vocês estavam junto no Rara Beleza ou não? Tava. Ah, então, Cláudio. Cara, foi três. Foi três pancadas, né? Sonho a mais. Sonho a mais foi o começo. Foi o começo, acho que, de musicalidade pra todos. Foi o conhecimento de tudo, né? Foi sofrimento também, porque, pô, ralaram muito, né? Ralão demais, sem instrumento. Aí o Rara Beleza, a gente já tinha um conhecimento maior, tocamos muito. O Rara Beleza, a gente entrou no meio mais burguês. Foi legal. No meio mais assim, que aí onde o pessoal vendo que o pagode não era tanto marginalizado. Graças ao Doom, posso falar aqui, pode, né? Pode, claro. O Doom Proibido, eu agradeço ele até onde eu vejo, agradeço ele até hoje, porque através do Proibido, a gente conseguiu entrar numa sociedade um pouco maior. Você entendeu? Aí o pessoal foi conhecendo, mas também começou a vir o pagode, vai, eles falam universitário, assim, tudo. E depois, o samba, a gente veio pra uma coisa mais eclética, a gente fazia tudo em forma de samba e pagode. Tá, vocês pegavam outras músicas e faziam, transformavam. No... Mas acho que sim, o Rara Beleza. Então, tá, o Sonho a Mais foi a ascensão nossa pra música. O Rara Beleza, entramos, né, numa outra sociedade. E o Sambuai foi um estouro. Hoje o samba, ele é, em qualquer show aí de uma galera um pouco de um nível social um pouquinho maior, maior poder aquisitivo, tá presente, né? Ah, o samba sim. O samba sim. Uma coisa social, né, Antônio? Não era assim, né? Por isso que eu disse lá no comecinho que era um negócio meio marginal. Não entrava em festa de bacana. Não entrava. Hoje sim. Ontem mesmo eu tive um show que eu faço parte de um samba raiz. Puta, eu vi menina de, 17 anos cantando samba. Samba. Assim, samba bem pra trás. Eu sou fã do Cartola, mas eu nasci na época quando o Cartola morreu, 1981. Então a gente vê pessoas mais nova cantando esses estilos, assim, é muito bacana. Dá pra fazer uma dessas antigas aí? Dá pra fazer... Dá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Folha Seca? Vamos embora. Vamos lá, vamos ver então. Com a participação do Nelson Cavaquinho. Lá, grande. Ó, onde a gente vai. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Folha seca caída de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Isso aí, ó. Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Fomos longe nessa daí. Ô, tá louco, rapaz. Mas é a música, é o samba de qualidade, né? O samba que a gente realmente tem saudade, sim, né? Tem bastante. De ouvir aí nos rádios. Então, e é o que a gente toca, né? Porque tem muitos músicos, Antônio Cláudio, que em off, assim, numa roda de samba, de churrasco, aí eles vão tocar o que eles gostam. Tem muitos músicos que tocam, que tem que tocar num palco pro público, mas tem muito que quando tá em off, assim, acho que é o prazer deles isso. O Que é hoje o som do JP Soares, o show? Quem, primeiro, qual que é o telefone para contratar você? Meu telefone para contato e meu WhatsApp também é 9... Vamos lá, 9... 8879... 988... 79... 79... 5841... 5841. Isso. Pessoa contratar lá o JP Soares, que ele vai levar? Que show que ele leva para o seu evento, para sua festa de casamento, de aniversário, seja lá o que for? Hoje eu faço o meu projeto que eu falei, Pagode Flashback... Uma banda grande. Saulinho Pablo de Guaxupé. Renato, Ramon, Roger, Geleia. E o. Renato, Ramon, Roger, Geleia de Poços. Uma banda muito boa. Uma banda muito já. De estrada, sabe? E eu levo aqueles pagodes dos anos 90 até lá, ali pro ano de 2000, ali Soweto, enfim. Aquela galera, só pra contrariar. Grupo Raça. Raça. Desejos, isso, né? Tem muita coisa boa naquele. Nossa, tem muita coisa. Nem tanto que eu vou, tipo, pra minha sétima edição, não toquei acho que nem a metade. Vai mudando, você tá no sétimo show, sétima edição do show. Sétima edição do show, Pagode Flashback. Dia 9 de outubro agora. Que música que não pode faltar de jeito nenhum nesse show? Nesse show? Só o menor, compadre. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão, agora a chuva é temporal. Todo céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. E todo céu vai. Uma delas. É, um dos grandes sucessos dos anos 90. Certo. Vou fazer um intervalo comercial, a gente continua já batendo papo com o JP Soares, também tá aqui acompanhando ele, o Saulinho. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Destaque está aqui no programa Expresso. JP Soares é um grande destaque regional. Está aqui no programa Expresso, como esteve na semana passada. O Saulinho. Saulinho fechou no domingo aqui em Guaranés, né, Saulinho? Foi. Lotado, né? Lotado mais uma vez, né? JP, e aí, tem alguma agenda aí? Tem algum show marcado, agendado aí para os próximos dias? Como é que tá? Tenho. Agora então, a gente tinha dado uma parada aí, mas agora mesmo eu vou estar no Barbaridade lá, 5 horas, fazendo um samba de raiz. E tem, eu vou voltar agora, eu dei uma parada, igual eu falei, tô voltando dia 9 de outubro com meu Pagode Flashback, lá no Santa Fé. Dia 11 de novembro, eu tô participando do aniversário do Rodrigo lá em Mococa. Muito boa as festas do Rodrigo também. Queria mandar um abraço pro Rodrigo, meu braço direito lá. E vamos seguindo. Ô, JP, mas aí, nessa questão do Pagode anos 90, Pagode Flashback, já é um show mais caro. Né? É, já é um show que eu vou completo. Porque que você vai completo com o bando, então já é um show mais pesado. Mas você também tem um show seu ali, com mais um ou dois ali, pra fazer um show com um valor menor ou não? Então, Antônio Cláudio, você realiza pra você. Você trabalhando mais reduzido, eu acho que você perde um pouco o teu valor de estar mostrando a tua banda. Porque por ser mais barato, às vezes o pessoal, ah não, mas eu quero aquela formação. E o bacana hoje é você mostrar a tua qualidade, né? Ser com baixo, uma batera, mostrar o evento completo. Você entendeu? Então eu tô procurando, a gente até negocia, mas eu tô procurando fazer mais, levar minha banda completa. E é isso que você tem tentado. É minha meta, é minha meta. É, eu não lembro se semana passada eu perguntei pro Saulinho, mas eu vou fazer essa pergunta pra você. Questão de gravação, de música, pra tocar em rádio, você pensa nisso? Penso. Eu lembro que o Rara Beleza tinha uma. Tinha. Música do Saulo, olha pra mim, tocou bastante. Tocou muito. Tem um projeto, sim. Tem um projeto, até um amigo nosso lá, o Léo, lá de Poços, tem umas músicas aí. Tô com umas músicas do Du Oliveira também, um grande produtor de São Paulo. Agora eu tô esperando a hora certa, né? Se Deus quiser, logo vem. Porque não é barato também. E acho que você tem que fazer uma coisa, uma ficha técnica. Não que Gospel não tenha músico capaz de capacitar-se pra fazer isso. Mas só que a ficha técnica, acho que você tá na rádio, você pode me falar melhor. Eu acho que pra você entrar em uma rádio, eles olham uma ficha técnica pra ver quem que gravou, quem não gravou. Qualidade, acho que, né, isso, material, acho que te dá uma abertura melhor. Você acha que o samba, o pagode, tá voltando a ser o que foi nos anos 90? Com Sim. essa galera nova que surgiu aí? Galera nova que surgiu não, né? Mas que pelo menos já tá um tempinho e tá voltando, né? É, então, se você analisar, pagode, o Thiaguinho nesse último Thiaguinho, DVD, né, agora, ele gravou Meu Jeito de Ser, Coral de Anjo, gravou A Mina de Fé, Marrom Bombom, gravou isso tudo. Então, acho que até os próprios artistas hoje, né, de cadeira, mais atuais, estão vendo uma necessidade de... Porque acho que o pessoal pede ainda, né, Antônio Cláudio? Você que acompanha mais do que eu essa questão do samba, tem gente nova surgindo nos grandes centros aí? Ou a gente fica sempre restrito lá, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Thiaguinho? Tem muito. Rio de Janeiro virou uma... um reduto de pessoas novas, Ferrugem, Grupo Clariô, Vopo Sereno, compositores novos também, músico de apoio surgindo, outros nomes também. Ah, vai evoluindo, né, Antônio? Então, evoluindo. Mas assim, não deixa de prevalecer aqueles compositores de antigamente. Não deixa de ter ainda, não. Mas tem muita coisa nova vindo. Ferrugem tá estourado. Dilcinho, Dinei. Tudo. Essa galera toda aí tá aparecendo, né? Tá tudo vindo aí. E o que a gente pode esperar do JP Soares, então, agora pro restante do ano? Quais são os próximos projetos? JP Soares, se Deus quiser e ele quer, quero pelo menos uma música inédita minha aí até o fim do ano. E vários pagodes pra galera com esse meu projeto aí. E em novembro pretendo fazer um ano de pagode flashback. Vai fazer dia 15 de novembro. Tô programando algo aí. Tenho vários amigos aí que vão querer estar presente, né? A gente, graças a Deus, tem uma amizade bem extensa aí de músicos, enfim, de qualidade, que eu quero ver se vou estar presente. Tô montando esse projeto aos poucos. Gosto Pé te dá muito espaço? Porque santo de casa não faz milagre, né? Tem isso daí. Cara, Gosto Pé, você tem bastante espaço lá? Aparece bastante? Ah, sim, parece. Parece, não parece. É complicado, mas a gente corre atrás aí. Santa Fé, eu agradeço muito ao Santa Fé lá, o Mário Márcio, Ana Paula, que abre as portas, também a gente tá junto aí nessa, muito tempo junto com o pessoal lá, mas assim, eu acho que os clubes em si precisava dar mais espaço pra esse ritmo nosso aí, sei lá, acho que tem muita gente que, porque assim, Antônio, o pessoal pede, mas só que a burocracia pra você conseguir é complicado, cara. Ou faz, João, faz, mas é difícil. Antigamente era mais fácil fazer um evento, né? Antigamente era mais fácil, hoje tá complicado. Então, não criticando o clube, pelo amor de Deus, mas eu acho que precisava rever, porque Guaxupé é um lugar de muito talento, independente do João Paulo, entendeu? Guaxupé é uma cidade de onde tem muito talento, muitos amigos, tem o Johnny Mark Cristiano, são Cripo, pelo amor de Deus, muito músico. Lá tem o pessoal do. Tem um Super Cuca, tem um Convoy que veio agora, Maurício Farage, um Paulo Molinho, Saulinho, né? Onde vai, leva muita gente. Enfim, tem muito, muito talento. Tem anos 60, que é o Cativa Estrela. Tem muita gente. Então eu acho que. Mas você vê, parece que o pessoal de Guaxupé tocando muito pra fora. Eu acho que Guaxupé dá pra fazer algo ali mesmo, pro pessoal dali mesmo. É mal aproveitado, né? Então, mas isso é algo que eu ouço na maioria das entrevistas. Quando vem gente aqui de Caconde, fala a mesma coisa, que em Caconde eles não têm oportunidade. Quando vem gente de Itapiratiba, fala que Itapiratiba não tem oportunidade. Pessoal de Guaxupé não tem oportunidade na própria cidade. Mas se você analisar outras cidades, como é que eu te digo? Como é que eu digo? Outra cidade, às vezes não tem nem muito espaço, mas Guaxupé tem. Guaxupé tem. Não, essa é a grande diferença. Entendeu? Guaxupé tem muito espaço, pra fazer. E de repente o pessoal de Guaxupé contrata gente de outras cidades e não dá valor pro pessoal. Guaxupé dá pra fazer. Sim, se você analisar, Guaxupé dá pra fazer. Sim, não, lógico que não direto também, né? Mas sei lá, igual meu projeto, eu procuro fazer um por mês. É. Eu fiquei contente com os nomes que você falou, porque a maioria já veio aqui no programa. Ai, que bacana, acho que só o Johnny Marques e o Cristiano que não veio, mas liga não, pra foi, eles. Não foi por falta de convite, já convidei. É que a agenda deles é meus meninos são muito talentosos. Mas todos já estiveram, porque é a grande maioria. Tô esperando o Cativo Estrela mais uma vez, já faz tempo que eles falei, eu tava saindo de casa, meu tio, vou falar pra vocês. Já estiveram aqui já, acho que isso falou minha mãe disse mesmo. Dois anos aqui já, tá na hora de voltarem. JP, um show de bola nosso bate-papo de hoje. Eu que te agradeço muito. Obrigado pela, mesmo, essa oportunidade. Pela participação. Infelizmente, onde eu consigo aqui as mensagens saiu do ar, que eu não tenho condição de te falar. As pessoas estão mandando mensagem, mas eu vi que bastante gente mandou mensagem ali. Te agradeço demais, viu, Jota? Eu que te agradeço. Fazia tempo que a gente não se via, né? Demais, até assustei quando... Pela... Só nem falar, vou dar teu número lá pra Antônio, por favor, vambora. Foi um prazer recebê-lo. Prazer, viu? Meu. Solinho, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, pelo acompanhamento. Vamos fazer uma pra encerrar, né? O que dá pra gente fazer? Vamos fazer uma pra encerrar. O que vocês vão fazer aí? Ah, vamos continuar o nosso segmento aí dos anos, né? Vender meu peixe, né, Antônio Cláudio? Vamos lá, então. Faz Lá Maior. Essa também todo mundo canta. Aquelas pessoas apaixonadas, né? Ela mexe comigo, o pior que não sabe... Comentei com os amigos e a outra metade e ela. Ai, eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou, mas o meu sentimento mudou. Eu não pude conter. E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei, como é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso, se é certo duvidoso. Nem quero saber, nem quero saber. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu não perdi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração, é o amor. Aê! Valeu, Jota. Valeu, abraço. Você. Valeu, Solinho. Aquele abraço, intervalinho comercial e volto já pra finalizar o Expresso de hoje. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. ProgramaExpresso.com.